Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Não siga roteiros, crie o seu próprio. Não se perca em suas inseguranças, buscando o como disso daquilo, ouse ser você. Não se perca naquelas regras virtuais de como saber ser isso ou aquilo, simplesmente siga seu instinto. Saiba se colocar diante da vida, ouse ser quem você é, sem se prender em amarras instituídas, em regras criadas como sendo a postura ideal. Não deixe sua insegurança falar mais alto, atendendo a caprichos alheios, porque quando você faz isso, você se anula, você ignora o que sente e pensa, agindo contra seus próprios princípios. Você precisa deixar de lado essa necessidade de se adequar a padrões instituídos para ser aceito. O nome disso é dependência. Se você quer autonomia, busque primeiro ser quem você é, da maneira autêntica e sem os medos que aprisionam nossos comportamentos. Aqueles medos que te fazem se submeter às vontades do outro para não desagradá-lo. Você acaba se desagradando e ferindo para que o outro possa ser. Então, para se libertar disso, comece pela assertividade. Seja assertivo em quaisquer relações, em qualquer comunicação. Fale o que sente e pensa, focando sempre naquilo que é o melhor para todos. Quando você age assim, tudo muda, porque o outro te enxerga da forma como você realmente é e te permite entrar mais em sua vida, porque você se autoacolheu e conseguiu também acolher o outro. Sua autenticidade gerou autenticidade e você começa a entender que o outro tem todo o direito de ser quem é, da mesma forma que você, que o outro também tem necessidades a serem atendidas e que o outro também busca ser feliz da maneira como ele entende a felicidade. Assim, é muito melhor não perder tempo descobrindo como fazer para ter sucesso nisso ou naquilo, ou como fazer para que tudo saia perfeito. O melhor é simplesmente fazer aquilo que você quer fazer do jeito que você julgar ideal e da maneira como você sente que é. Confie sempre em você. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.